transponder o controle no 20.8, tá 3193. Atualizado Galeão 340, via Pesulo 10. Decola 10, direita da Euleda, bridge, para interceptar a aerolinha. 5064, eu transponder, 1208, no controle, tá 3193. Confirma apenas a rota autorizada, por gentileza. É, a Pesulo 10, decola na Dael, Leda, Bride, para interceptar o Pesulo 10. Correto, 01 no portão, reporte quando pronto. Sim, reportará pronto. TAN 3804, ingresso à primeira esquerda, taxiway Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, TAN 3804. Sim, então ingresso via Kilo, vai pelo pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, 3804. Isso, 94, mantém ponto superado no 0. Mantendo, 394. Por favor, efetue a... Mantenha por até 2000, após curve e cruze o campo a 3000 pés, o Lima Papaquilo. Aguardando para autorização. Zero, bom dia. A 3805, mais uma vez, boa tarde, tá no Figueira 2, puxa, acionamento. Gente, aguarda o TAM 3805, estimado aí 5 a 7 minutos, no máximo. Ok, copiado, aguardando, obrigado. 3804, ingresso ao pátio principal, posição remota 1-2. Quando lá tem sinalizador, então 3804. Gente, ingresso ao pátio principal, remota 1-2, o 3804. Centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. 3545, boa, 9-4, boa. Salvador, batalha de Oxanel, 6141, livrou na escuta. Oxanel 6141, táxi via Alfa, reportando, táxi via Juliette, por gentileza. Alfa, reportando, da Juliette, 6141. Trolli, o Papa Romeo Índia November Alfa, solicita na presente ascensão a 2.500 pés para treinamento. Livre ascensão para 2.500, Índia November Alfa. Para o táxi Gol 3-3-3-5-1-5-7, a bordo 4:30, alternando Galeão. 4:30, Galeão, confirma o POB. 1-5-7. Via Índia no ponto de espera, chama a tua, 808-6, Gol no 3-3-3, bom gol. O altímetro no 0, no 5 agora. Gente, obrigado, via Índia, 18-6, Gol no 3-3-3. Lima Papaquilo, visual coronado na curta final da 1-0. Após a mesma livrar o eixo da pista na 7, autorizada a decolagem, pista na 7, vento 1-7-0-0-0-7-9, mantendo por até 2000, após iniciar a curva, cruzando o eixo da 1-0-2-8 a 3000 pés, o Lima Papaquilo. Afirmativa, ingresso a Juliette, meia dúzia o portão. Autorizado ingresso Juliette, meia dúzia o portão, 61 no portão. Tá, 1-7. Três, três, na escuta? Prossiga. Tem condições de taxar um pouquinho mais à frente para a nave efetuar o pushback? Afirmo, 333. Roche na 6210, Solos 10, livra a pista direita, Solo 1, 12, decimal 9. 12, 9, bom dia. Uma 394, vai aguardar a nave Fluton perfil de saída que vai cruzar o campo. Fluton perfil de saída instrumento vai cruzar o campo. O eixo da pista 028. Tá bom. Lima para Paquil, decolado a zona 1, controle 1, 20, decimal 8. Obrigado. Lima Papaquilo, contato radar estabelecido na decolagem, sobra nível 170, cruzar 3000, está autorizada a pro de Jamo. Lima Silva, após 3000, Jamo, já cruzando 2000. Meia dois meia, vento 180 graus, 109, autorizado para uso pista 10. Tem o vento aí, testado vento, 180 com? Vento 180 graus, 109, 180 graus, 109, que é na gama 0, no 55626. Aí, 67. Pronto, eu vou lá, pode. E o Alfa Índia mantém a cabeceira no 7. Da Gol até 09, uma curta final da 17, uma TR da Trip, correção curta final da 10, uma TR da Trip, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Positivo, após o pouso da TR da Trip, alinhar e manter, 1394. Está com 2,55 de autonomia, até na Maceió. Comia Maceió 2,55, voo no 600, confirmando? Afirma. Voo no 600, sem táxi autorizado via Pátio, Índia. O ponto de espera chama 2,86, o último entrou no 056. Informe que seguirá um aeroporto da TAM, se encontra agora no través do portão 03, voo no 600. Ciente, Pátio Índia, ponto de espera 186, ajuste a chão entrou, confirma 0,16. 1,0 no 5, com altímetro. 1,0 no 5, com 1,600. Puxa na M2, 1,0, mantém a posição 1,73 Juliette, puxa em 3. Mantém, 1,0. Estrela de turbulência do triplo, atrasar decolagem pistão na 7, o vento 1,80 graus, 0,8 mais. Ciente, restrito ao número 10, restante da subida em coordenação com controle. Positivo, 7. 1394, ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, 1394. Correção, 5626 da trip, solo zona 4, livra direita, solo em 1 da zona decimal 9. Livrando via eco, na 209, com 626. Alião 4 horas, confirma o teu B. 181. Afirmativo, via Índia, no ponto de espera chama 2,86, altímetro 10, 15, bom voo. Copiado, via Índia, chamará 2, ponto de espera 10015, são 3805. Solo Salvador, Trip 5626, muitíssimo boa tarde. Boa tarde, 5626 da Trip, ingressa via Alfa Kilo para o Pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 5626. Voo Lima 333, após a rolagem do tráfego da companhia, Lima tem captura 1-0. Após o tráfego, Lima tem 1-3-3-3. Remota 1-3, vamos lá, tendo sinalizador 62-1-0 da Ocean. Juliette 1-3, Libertar, 2-1-0. Controle, bom dia, Zulu Alpha India. Bom dia, o Papapá Zulu Alpha India, prosseguindo o corredor Axé, mil pés, e para fora da barra. Positivo, mil pés, para fora da barra. Agora chamo o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundário 26, decimal 0. 288, 1260, boa tarde, até já. Boa. Olha, o Índio November Alpha solicita descida para 1 mil pés. November Alpha, 1 mil pés. 1 mil pés, Índio November Alpha. Por gentileza, portão 3805. Contagem 394, contato rodar decolar, sobre o 360 CD da EL. 360 da EL, 394. 5 ponto espera do 1-0, pronto para decolagem. 3805 vai manter o ponto espera, mas poderia chegar um pouquinho mais à frente. Por gentileza, 3805. Afirmativo, senhor, vou manter o ponto espera. 3805. Voo 1600 na escuta da torre? É, escuta 1600. 1600, poderia chegar um pouquinho mais à frente? Um pouquinho mais à frente, próximo aeronave da TAM? Afirmativo, vai chegar próximo à aeronave da TAM, 1600. O Zulu Alpha India, qual seria o ideal para o destino? 320. 3207. 320 está autorizado a subir ao nível 1-05 na proa do destino. Na proa 320, sobe a 1-05, o Zulu Alpha India. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Papa Romeu Zulu Charlie Lima. Romeu Zulu Charlie Lima prosseguindo para Valença. Afirmativo, cruzando agora uma centena. 0-3-3-3. Até 2500 pés, o ajuste em Salvador é 1-0-1-5. 2.500 abaixo está a critério do comandante, o controle disso conhece o tráfego na região que interfira. Reporta cruzando 2.500. Reportará cruzando 2.500. Antena 1-0-3-2-0-5. 27, o Zulu Tierra Lima. 1-0-7-2-7, copiado. Tango Lima, Papaquilo, agora chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado. Lima 333, decolada aos 20, controle 120, decimal 8. 208, 333. O papá, papá Lima, Mike Fox chamando controle. Mantém cabeceira 1-0. Vai manter cabeceira 1-0, 3805. ver aí que é um Alfa 150, o resto da transmissão foi intercotada. Ent 500 pés, é ponto farol da barra, confirma o transponder alocado. Ent 0127 copiado. Confirma, boa tarde, com 333, passando 3000. Boa tarde, 1336, contato radar da decolagem, sobre o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, 333. Salvador, boa tarde, Tan 3154, informação Papá. Boa, Tan 3154, deve ser o nível de voo 050, chegada Mari. 050 na Mari, Tan 3154. Vento 170 graus 08 nós, que negar na 0, na 53 a decolagem, pistando 0. Iniciando a decolagem, vamos 03805. Voo 1606, após a rolagem do tráfego na cabeceira, ali mantém cabeceira na 0. A linha mantém, W310, voo 1600. Corredores mantendo 1000 pés, reporta ingressão em Interlagos. .05 decolado aos 23, controle 120 decimal 8. 208, Tan 3805. Controle, boa tarde, 3805, decola cruzando 1600, Radael. Boa tarde, Tan 3805, contato radar decolagem, sobre nível 340, saída da EL. 340 na Radael, a possibilidade de voar da EL, senhor da presente? Mantendo perfil inicialmente, 3805. Tendo perfil. Tem o que, autonomia, por gentileza? PLB 124 e autonomia 4 horas e 5. Voo 93325, 9394, obrigado, bom dia. Boa. E PLB 124, 124. 13193 via Índia, não posso esperar a chama 2806 e o altímetro 0095, bom voo. Ponte espera 186, tá? 3193, obrigado. Meia 06, decolado 25, controle 10, décimo 8. 08, 600, obrigado. Olá, Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6213, com a informação Papá. 6213, muito boa tarde, todos para a Copa Galeão. Prossiga. Passeio Galeão 360, via Pêsulo 10, subida da El, Leda, Bride, curva direita após decolagem, cabeceira 10, 5105 é o código, 1208 é o controle. Chanel 6213, autorizado para o Rio de Janeiro, nível 360, via Pêsulo 10, decola da pista 10, subida da El, Leda, Bride, transponder 5105 e controle de Salvador 120.8. Costa Azul. Obrigado. O mesmo no Charlie, visão no setor. Nove três autorizada a decolagem da pista 10, ventando 80 graus 099, esquina na 095. 095, iniciando a decolagem da pista 10, são 3193. A coordenação de tráfego com pouso, considerando pouso no 727. Uno 333, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 33, decimal 25. 125, 1, alterna 13325, voo 1333. 227, controle 120, decimal 8. 1208, alterna 3193. Controle Salvador, tá 3805. Siga 3805. Se a possibilidade de desconsiderar a restrição do nível 130 na 29 milha de Salvador? Está livre, subida ao 340. Ok, então 340, obrigado, 3805. Controle Salvador, tá 3193, passa 2000 pés. Tá 3193, aciona transponder 5064. Afirmativo, 5064, perdão, tá 3193. O Lima Mike Fox na escuta? Na escuta, só sinal para pouso. Sente, dê frequência para pouso, bom pouso. Tá, tá, tá. Lima Kilo Bravo, assina transponder 0244. O TAM 3193, agora o contato radar estabelecido. Está afastado agora de Salvador a 5 milhas, cruzando 3.300, sobe o nível 340 na saída da El. Afirmativo, 340 nível, saída da El, tá 3193. Meirelles. Lima Quilo Bravo, reporta a descida para Valença. Tio Bravo Quilo Isque, 1.500 pés, condições visuais, via corredores, reporta em Paripe. Tá 3154, a descida está autorizada até 2000 pés, o ajuste é no 0 no 5. 2000 pés, ajustado no 0 no 5, tá 3154. O 3154 está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado no lote. Reportaremos, 3154. Índia November Alpha, visual com o campo. Afirmativo. Índia November Alpha, torre agora, 1118, decimal meia, bom pouso. Torre, 1118, decimal meia, Índia November Alpha. Libera das restrições em SAP por 3154. Está livre. Ok, graças. Torre Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Índia November Alpha, na proa da rotatória visual com o campo. Emberava ciente. Autorizado direto final da 17, porta na curta da 17, Indiano November Alpha. Autorizado final da 17, reporta na curta, Indiano November Alpha. Salvador, boa tarde, voo na 648, cruza 207 para o 150, ciente da informação. Voo no 648, descida ao nível 050, autorizar a chegada Mare. Desce para o 050, chegada Mare, voo no 648, obrigado. O TAM 3805, agora chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 33, decimal 25. Centro Recife, 1251, alterno 3325, TAM 3805, boa tarde. Boa. O gol no 600, chama agora Recife. 545, secundário 126, decimal 85. Obrigado, boa tarde. Boa. O Papa Papa Zulu, Alfa Índia, por gentileza, seu estimado de pouso. Decimal 8, confirma a saída. Árvore, após árvore, elevo. Árvore, após árvore, elevo, tá 3, 5, é 1. Correto, sobre tá pushback e estouramento. Camará. Escuta. Estimado de pouso, por gentileza. Mais uma hora, Celso. Mais uma hora, copiado no 832, estimado de pouso. Confere. Alô, Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4131, ciente da Papá, autorização 300 Campinas. Azul 4131, autorizado Campinas 300, via Pesolo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, 5116 ao código, 1208 ao controle. Então autorizou Salvador Campinas 300, via Pesolo 10, decola da 10, na Dael, Leda Bridge, 5116, controle de saída 20, décima 8, azul 4131. Correto, chama o pushback estacionamento. Chamaremos, 4131. Fox, prossiga. Ok, tá prosseguindo para Salvador, tá mantendo o código 0127, 510 no litoral. 7, a porta pitou azul, linha Mike Fox. Próximo, Fox. TAM 3193, solicitação do centro Recife, subir restrito ao nível de voo 320, cotejo. Restrito nível 320, TAM 3193. Pouso, pistão no 7. Autorizado pouso, pistão no 7, Índia November Alpha. Situação, olho no Mike Fox. Lima Mike Fox, TUI, 118, decimal 6. 193, agora chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25. Engraçoso, passo da bata. Gente, Lima Mike Fox, reporta na vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. Vertical de Itapuã, reporta aguardando, Fox. Botão 3193. Lima Mike Fox, confirmando o pátio. É, pátio da bata, senhora, intenção no set pela direita, acima. Estabilizou o final do X-Ray, o TAM 3154. 3154, agora com a torre, completa final, checa o trem, 118, decimal 6. Torre 186, obrigado, boa tarde. Na final da 1-0, é um Airbus 320. Matheus, vai fazer uma 360 pela direita, aguardando